Definições. Existem muitas maneiras diferentes de definir os diferentes aspectos da linguagem e das histórias que discutimos. Nem todas essas definições concordam umas com as outras. Usamos certos termos e frases de maneiras específicas ao longo deste relatório. Estas são as nossas definições dessas frases e palavras-chave. Línguas dominantes. Línguas que são as faladas pela maioria da população em uma determinada área. O que dominam por meio de formas específicas de poder e validação histórica, por meio de forças legais, políticas ou culturais. Por exemplo, o Hindi é uma língua dominante no sul da Ásia, em comparação com muitas outras línguas, especialmente considerando que o próprio Hindi é uma família de línguas, ou que alguns chamam de dialetos. Igualmente, o mandarim é uma língua dominante na China por política governamental, em comparação com outras formas de chinês e também com outras línguas indígenas da região. Algumas línguas dominantes também são línguas oficiais ou nacionais em uma região ou país. Línguas coloniais europeias. Línguas da Europa Ocidental que se espalharam pela África, Ásia, Américas, Caribe e Ilhas do Pacífico através dos processos de colonização por empresas e governos da Europa Ocidental a partir do século XVI. Elas incluem inglês, espanhol, francês, português, holandês e alemão. É importante notar que essas línguas também foram línguas colonizadoras para os povos indígenas da América do Norte, não apenas da América Latina, América Central e do Sul. Sul global e Norte global. O termo Sul global refere-se às regiões da África, Ásia, América Latina e Caribe e Ilhas do Pacífico que foram colonizadas por países da Europa Ocidental. Não é um termo geográfico. Em vez disso, ele pretende refletir as condições socioeconômicas e políticas históricas e contínuas que caracterizam esses países e regiões, e os distingue dos países privilegiados da Europa e da América do Norte, ou Norte Global. Foi criado e ampliado por acadêmicos e ativistas do Sul Global para ir além do que eles consideravam ser a natureza pejorativa e indesejável de termos como nações menos desenvolvidas e em desenvolvimento e terceiro mundo. Como a colonização levou ao genocídio ou dizimação de muitas nações indígenas no Norte Global, e como alguns indivíduos e comunidades no Sul Global se beneficiaram e participaram da colonização de seus próprios povos, às vezes dizemos que existe um Sul Global no Norte Global e um Norte Global no Sul Global. Essas estruturas e processos afetam o status dos idiomas também nessas regiões. Ver o termo maioria minorizada. Línguas indígenas. As línguas faladas pelas nações indígenas de uma determinada região ou lugar são línguas indígenas. Os povos indígenas são vistos como os povos originários ou os primeiros habitantes de lugares em todo o mundo que foram posteriormente colonizados e ocupados por um grupo cultural diferente. A maioria das 7 mil línguas do mundo é falada por comunidades indígenas. Línguas e dialetos. Consideramos qualquer sistema estruturado de expressão entre humanos, seja por voz, som, sinal, gesto ou escrita, como língua. Alguns linguistas definem um dialeto para descrever o que soa como diferentes variedades da mesma língua, mas que pode ser mutuamente inteligível, compreendido por todos os falantes dessas diferentes variedades que podem então falar uns com os outros. No entanto, como a diferença entre a definição mais comum de língua e dialeto é uma escolha política em vez de linguística, baseada em processos históricos de poder e privilégio, raramente usamos o termo dialeto neste relatório. Preferimos usar o termo família de línguas, mostrando que há muitas línguas que podem ter histórias semelhantes, mas também têm características diferentes, como as famílias de línguas árabe, chinês ou hindi. Idiomas locais. Neste relatório, definimos os idiomas locais como os idiomas falados pelo maior número de pessoas em um país ou região. Idiomas marginalizados. Neste relatório, idiomas marginalizados são aqueles que não são proeminentes na internet em relação a suporte ou conteúdo de idioma, ou seja, em termos de informações e conhecimentos nesse idioma. Essas línguas são marginalizadas por estruturas e processos históricos e contínuos de poder e privilégio, incluindo colonização e capitalismo, e não pela população ou pelo número de falantes. Algumas línguas marginalizadas já estão ameaçadas de extinção no mundo, como muitas línguas indígenas. Mas algumas línguas marginalizadas são faladas por uma maioria significativa de povos em sua região ou no mundo, e ainda assim subrepresentadas online, como Punjabi e Tamil, o Hausa e Zulu, como apenas alguns exemplos de muitas línguas dominantes na Ásia e na África. Línguas minoritárias e majoritárias. As línguas minoritárias são aquelas faladas por uma minoria, em termos de números, da população, em qualquer território ou região descrita, enquanto a língua majoritária é falada pela maioria, em número, dessa população. Maioria minorizada do mundo. Estruturas históricas e contínuas de poder e privilégio resultam na discriminação e opressão de muitas comunidades e povos diferentes em todo o mundo. Essas formas de poder e privilégio costumam se interligar e se cruzar, de modo que algumas comunidades são prejudicadas ou oprimidas de várias maneiras. Por exemplo, por gênero, raça, sexualidade, classe, casta, religião, região, deficiência e, claro, pelo idioma. Seja online ou no mundo físico, essas comunidades constituem a maioria do mundo em população ou número, mas muitas vezes não estão em posições de poder e, portanto, são tratadas como uma minoria. Em outras palavras, elas são a maioria minorizada do mundo.